Alô? Alô, aqui Ricardo Vilas e estou trazendo o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Olá a todas e todos que nos escutam. O disco do dia de hoje é Breves Minutos, de Zé Renato. Um Abraço no Japão, parceria de Joyce e Zé Renato, é uma das faixas importantes do disco. É, Matita Pere, traz notícias do povo de lá que eu quero saber. Chama o Irapuru, sabiá, sairitiê, passarinho de todo lugar, vem me responder pelas asas da música e venha toda essa passarada brasileira. Zé Renato traz uma série de parcerias nesse disco, como a com Lula Queiroga em A Cor do Anel de Isabel. Era a mania de Isabel, mas ela usava um anel diferente a cada dia. Era um pratia de tristeza, outro pratia de alegria. Ela trocava de anel quando me via. Ela trocava de anel quando me via. Isso pra mim era o céu, diamântico de amor. Hoje eu conto nos dedos. Zé Renato, um dos fundadores do Boca Livre, tem uma carreira bastante significativa na música brasileira. Com uma regularidade impressionante, vem lançando discos durante todo esse tempo. Mas fica a pergunta no meu pensamento. Eu já não lembro seu rosto, mas fica a pergunta no meu pensamento. Isabel, quando você me deixou, qual era a cor do seu anel? Isabel, você me deixou, qual era a cor do seu anel? Era a mania de Isabel. Esse último disco traz um som acústico e novas composições do Zé Renato com uma série de parcerias. Porém, a parceira Joyce é a mais constante. De onde é que vem a saudade? Quando a gente pensa que tudo acabou, quando a gente jura que se libertou, quando o coração faz questão de dizer que não vai sentir mais saudade, justo nessa hora a saudade é que vem. Vem de algum lugar longe, perto ou além, vem sem avisar e não dá pra saber. Será mentira ou verdade? Mas de onde é que vem a saudade? Nasce de um mistério qualquer. O disco termina com a música Vai Tambor, uma parceria de Zé Renato e Juca Filho, parceria que já deu muita coisa boa, como Quem Tem a Viola. Traga perto quem distante está. Seja o sol na solidão, tambor. Chame todas as nações pra cantar o tempo novo que virá. Zé Renato, em Breves Minutos, é o disco do dia de hoje. É um lançamento da MP B, distribuído pela Universal, e encontra-se nas melhores lojas. Mais informações no site do artista www.zerrenato.com.br. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Um bom fim de semana para vocês e até segunda-feira que vem com mais um Disco do Dia.